4298, desça para 2000, pés autorizado, final LS, reporte localizador. E 582, inicie redução para 2100 mais. Redução para 2100. Azul 4298, para sequenciamento, curva direita para o 060, até interceptar o localizador. Azul 4298. Final LS, torre 1895, azul 4298. Em Salvador, boa noite, Azul 4298, final, 90, baixei também. Boa noite, Azul 4298, pouso autorizado, 5.0, vento no terceiro grau. Ele pouso 4298. Boa noite. No 5, chame Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. 135 vai se encontrar, 3.85, uma boa tarde. Uma boa noite, cara. Boa noite. Alterno 2582, reduza para aproximação, está autorizado o final LS. Chame a Torre Salvador, frequência 18.95, está autorizado 2.000 pés, ajuste no 013. Torre Salvador, boa noite, Pulsar 2582. Boa noite, Pulsar 2582, continua a aproximação, aguarde o pistolete. Aguardando o Azul 4298, no solo ao 10.10, direita, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Direita Alfa, reporte antes do 0252, tudo autorizado, no 20 graus, 7 nós. Altímetro 9013. 2582. Então 3305, acione identificação, chegada a bom médio 1, desça até o nível 050, ajuste no 0 ou no 3. Estado 3305, na proibitada. Azul 4298, ingresso para o Juliette, portão 1. Solo 13, efetuei o 180 via pista, reporte levando parte da autoridade. 180 graus via pista, reportará levando parte da autoridade. 1096, autorizado o pushback de acionamento. Quando pronto para o táxi, chame a torre. 118 decimal 95. Autorizado quando pronto para o táxi, 1095. Está autorizado aqui na LS, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 013, é bom de localizar a estabilidade. Pode ser sem restrição direto do Brasil? noite, voo 9082. Boa noite, autorizado para chegar em acionamento, chama o táxi. Vai lá para o táxi, 9082. Com 155 no POB, 3 horas 16, alterna São Luís. Supervisado via Pátio Índia Alfa, chama no ponto de espera para a nossa decolagem, 9096. Pátio Índia Alfa vai chamar ponto de espera para o nosso voo, 9096. Autorizado, 6303, visão cabeça. 3103, autorizado final ILS, estou usando no 8900. Quatro, boa noite, aciona identificação, chegada BOMF, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro 9093, seu número 3 na aproximação, Rio 5974. Mantém. Boa noite, aciona 6313, sinal de 5 milhas. Aciona 6313, pouso autorizado, pista 90, no 0 graus, 8 mais. Primeiro pouso, 90, 6313. Uno está autorizado na LS, aponte localizador. Altímetro 1013, está 3305. Qual a gestão de Duna 2000 03, pode estar ligado. Rodrigo 902. Táxi autorizado via faixa principal, Índia e Alfa, dá o ponto de espera, no ponto de espera, chame para o professor da colagem. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 3895, professor da colagem, 1902. Autorizada em área, mantém o 0. Ali mantém o 1096. 3613, no salão 23, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via de leite. Ei, direita, pela direita, via Alfa, antes da jogada será chamada. Bom, espera, daqui se fizer pronto, vou na 082. 082, apoia a aeronave da companhia autorizada a alinhar e manter o chão zero. Após a colagem do voo, vai alinhar e manter o chão zero, voo na 082. Na 096, decolagem autorizada, pista na 0, no 20 graus, 89. Autorizada a decolagem, voa na 096. Identificação, desça para 4 mil pés, via chegada bom. Boa noite, eu vou. 1096. 1096, contato radar na decolagem. Suba via saída Momo para o nível 370. Via Momo 370, quando puser, aprote o 2096. Chame a torre em Salvador, 1-8-3-4-9-5. 3305, boa noite, continua a aproximação, aguarde e está ligado. É 3-1-3, aproximando, Juliette. 6-3-1-3, ingresso para o Juliette, portão 6-12. Ingresso para 6-12, obrigado. Você vai por uma frote? Não, negativo, mantenha a saída, tem um sequenciamento para... O perfil da Starbuff, mantenha a proa de Como e estou coordenando aqui com o Recife, só um minutinho. Sete, graças. 82, decolado aos 27, chame o controle, frequência no 20, décima 8, por viagem. Bom serviço, bom feriado. Controle com 90-82. 082, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para o nível 380. Salve via 380. Da sua identificação, chegada Bombé de 1, vê se mantém o nível 050. Ideal, desce e mantém o 050. Pulo no 096, tem um tráfego sua posição 2 horas, rumo 4 milhas, rumo sul, passando 9.500 pés, descida para 4.000 pés, o equipamento é um Boeing 727, o 096. Meia, se possivelmente a sua razão de subida, por favor. Então, nós 096, está mantendo a máxima já. E o 5974, são tráfego. Sua posição 11 horas agora, 12 milhas, no rumo noroeste, passando nível 090. Direita, ataque via Alfa, reporte 3 direita via Alfa, confirme a rota, 3 aqui. Sua portal da 3305. Portal 3305, reporte antes da Juliette para ingresso. Quanto era essa Juliette, 3. O 096 está autorizado a Buco. E o 5974, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador, ajuste 1013, 1013. Autorizado 2.000 pés, confirme, LS, afirma, está autorizado, final ILS, reporte localizador. Aqui com o Recife, só um minuto. Voo no 096, chama o centro Recife, frequência 12.085, alterne 2545, boa noite. 2.85, bater, boa noite. Desça via para 2010, autorizado na LS, reporte localizador estabilizado. Sera 2582, está pronto para a cópia, Brasília? Pronto. Autorizado Brasília, nível 380, via rota Lopes do Lula, 7 até Formosa, após DCT. Decola a pista do zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1 após Elefa, para interceptar Pesoloma 7. Controle Salvador 120 decimal 8, transponda 5113, considera 2582. Autorizado Brasília 380, Pesoloma 7. Formosa, depois DCT, decola da 10 com curva à direita, perfil da Arbor 1, com Elefa. O controle 208 e aciona 5113, considera 2582. Cotejamento correto, transponda 5113, no pátio de autoridade, chame para acionar, considera 2582. Contrato para acionamento, considera 2582. Oi, Salvador, boa noite, avião 5904, está vigilado no dia 10. Rio 5974, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 082, chame Recife, frequência 128, decimal 35, ao PR251. Confirmando a decimal 35. Afirmo. Chamando a 235, uma boa noite. 974, no solo 38, táxi à direita, Alfa Kilo para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador. No pátio 3, atenda ao sinalizador, 5974. Brasil, 4235 está autorizado o procedimento, é ponto localizador estabilizado. Azul 2782, desça via para 2000 pés, ajuste 1013. É ponto localizador está autorizado o sinal Azul 2782. 2000 pés, repórter estabilizado o localizador, 2782. Plano 246, ação de identificação, dessa via, chegada bomba para 4 mil pés, a multímetro, plano 013. Localizador, Tapa Vista, Azul, 4 2, 3, 5, autorizado, sinal LS, torre no Itra, 9, 5. Autorizado, LS, 2, 2, 4, Torre, Salvador, muito boa noite, Azul, 4, 2, 3, 5. Boa noite, pouso autorizado, pistão a zero, 1089, ajuste altímetro 1093. Gente, autorizado pouso 10, 4285. O 1246. Efetuar o RNAV ou o ILS WIS? RNAV. 350, pistão 17. Decola pista 90, curva à esquerda, Uca, transmissão Aracaju, controle 120-8, transponder 5120, azul 4980. Azul 4980. Crime. Uca, transmissão Aracaju. Adoro Força Aérea 2582 na próxima partida. Autorizado, acionamento, chame para o controle ataque. 24.000, desça via para 2.000 pés, autorizado sinal LF, aponte localizador. Azul 4235, no sala 45, direita, táxi via Alfa, reportando da táxi Sui Julieta. Alfa, me reportando Sui Julieta, 4235. Azul 14. Azul 2782, pouso autorizado, pista 90, 120 graus, 5 nós. Livre pouso 90, 2782. Salvador, Xanamea 3193 para Guarulhos. Xanamea 3193, autorizado, Salvador Guarulhos, 360, via 1 para Azul 10, Taubaté. Decola pistona 0, curva direita, São João 1, Leda, Motiva, controle 120-8, transponder 5114. 360 para Guarulhos, pela Operador 10, depois Taubaté. Pistona 0, curva direita, saída São João 1, Leda, após Motiva, 208-5114, transparente. Correto, portão 62, chame pela própria inspeção. Transparente. Ingresso com o seu Juliette, portão 3. Juliette 23, 4235, até já. Eu não posso dar 252 para o próximo táxi com 13 a bordo, eu não tenho 3 horas de 30 na terra. Força Aérea 252, táxi autorizado, parte de autoridade, chame na interseção do parte de autoridade. Força Aérea 252. Acordará na interseção, Força Aérea 252. Zero 252 autorizado, ingresso pro chinal 7, aporte alinhado e pronto, cabeceiro 90. 2782, no solo aos 49, táxi à direita, Alfa Kilo para o pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3. Chamou? Autorizado. Decolagem autorizada, pistão na 0, 120 graus, 8 mais. Decolagem, Corsair 2582. Voo 2, 4 6, descendo na final, descendo. 2, 4 6 autorizado, final LS, agora com a torre, 1895. 1895. Decolado ao 5-2, chame o controle, frequência 120-8. Controle 120-8, tenha uma boa noite. Salvador, muito boa noite, Rosário 2582, decolado, perfil Arbor 1, transição Elefa. Rosário 2582, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 380. Subida via Arbor 1 para o 380, Rosário 2582. Então, 3178, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado. Ajuste no 014, então 3178. Voo 888, ao passar o nível 100, vai reduzir para 2109, seu número 4 na aproximação. ILS aqui. Em módulo? Afirmativo. O voo triplo, 1-888, após bom, vai voar serviço 367, descendo para 4000 pés. Salvador. O senhor solicitou o RNAV ou vai prosseguir no ILS? porque pensei que tivesse solicitado o RNAV da pista 10. Então mantenha a Starra Bonf e após pelo, vai voar Duna para o ILS X-Way. Ao cruzar o nível 080, está autorizada a proa de Elefa. Após cruzar 080, proa de Elefa, com 02582. Voo ONU 970, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil, Azul 490, táxi autorizado à direita, Índia e Alfa, até o ponto de espera, chama o ponto de espera para o telecolégio. Azul 490. Azul 4980 autorizado, alinhar e manter o chão zero. Zona 246, no solo 57, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, mantém o pescoço, agora 246. Azul 4980, decolagem autorizada, 120 graus, 7 mais. Prisão 78. Prisão 78, autorizado, final LF, 2, no 8, decimal 95. No 8, 95, boa. Boa noite. O 1970, desce para 2000 pés, autorizado, final LF, reporte localizador. O 970. Boa noite, continue a aproximação, aguarde o salido. Pode ir. Bruno, 888, desça para 3000 pés, está sob vetoração agora, mantenha presente proa, limite da proa, localizador. Desce para 3000, mantendo a proa, limite localizador, Bruno, 888. Zona 78, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 1094. Repouso, pista 10, 3, 178. 4980, decolado ao 59, chame o controle, frequência 120, décima 8. 208, boa. 2582, chame Recife, frequência 288, alterne 260. Boa noite. 288-260, muito boa noite. Controle Salvador, boa, azul 4980. Contato radar na decolagem, suba via, saída Puca para nível 350. Puca para 350, 4980. No 970, reduza para a velocidade de aproximação e chame a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa noite. 1-8-8-8, para interceptar o localizador, esquerda para o 1-3-0. Está autorizado o sinal ILS, desça para 2010, reporte localizador estabilizado. Ok, desce para 2000, esquerda 1-3-0, autorizado interceptar o sinal do 1-8-8-8.